e sai feliz, cantando hosanas ao Filho de Deus. Restituía a visão aos cegos, mas não somente aos cegos da vista, restitui a nós a visão que está obscurecida pelo orgulho e pelo egoísmo, através da doutrina consoladora dos Espíritos e de tantas outras obras dos emissários que nos envia à terra. Porque antes de Abraão eu já era, eu já sou. Porque Jesus é um Espírito muito antigo que presidiu a formação do planeta, enviou-nos Abraão, Moisés, Buda, Sócrates, Platão e tantos outros emissários da filosofia e do amor. Então todos nós, nessa noite de Natal, temos que nos recordar desse Cristo que veio nos ensinar o desapego, pedindo-nos para acumularmos tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba, dizendo-nos que o reino dos céus é semelhante a um agricultor que encontra um grande tesouro naquela terra, vende tudo o que tem e adquire aquela propriedade. Porque o reino de Deus é muito superior àquele. E os discípulos interrogam: Mestre, mas o que será de nós que renunciamos tanto em teu favor? E ele assevera que tudo o que renunciardes aqui na terra em meu nome, recebereis em cêntuplo no reino de Deus. Nos convidando à renúncia, mas não é somente a renúncia dos bens materiais, mas sobretudo do orgulho e do egoísmo, que Allan Kardec nos diz que a supervalorização de nós mesmos, como se acreditássemos inocentes, santos, que estamos sofrendo injustiças. Deus não comete injustiças. Na terra há injustos, nos ensina Raul Teixeira, mas não existem injustiçados. Mas valorizamos a nossa personalidade, nem ela nos pertence. Deixaremos tudo, os tesouros, as joias, os carros, os lares, as pessoas que amamos e até a nossa personalidade. Perderemos-la, o nosso nome, os nossos títulos. Nem a personalidade nos pertence. Chegando no mundo espiritual, não perguntarão quem fomos, nosso nome. Mas seremos reconhecidos pelo brilho que emanará do nosso coração de amor, de compaixão e de perdão. Então Cristo veio trazer a boa nova, a esperança, a mensagem da renúncia que o mancebo rico diante dele não compreendeu e que precisamos estudar essa parábola, porque não podemos nos comparar por orgulho muitas vezes a Francisco de Assis, a Chico Xavier, que renunciaram a tudo, à família, aos bens materiais em nome do seu semelhante. Nós não somos missionários, eu pelo menos não sou. E compreendamos a mensagem do mancebo rico, que ele interroga: Mestre, o que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe questiona: o que está escrito nas Escrituras? Ele conhece os mandamentos. E Jesus lhe diz: faze isto e viverás. Se nós fizermos somente os mandamentos, já é muito, meus amigos. Porque Deus não nos exige o que não podemos dar ainda, não exige que o fruto ainda verde esteja maduro antes da época, porque somos espíritos jovens no aprendizado. Mas ele volta-se para o mancebo e lhe diz: mas se quiserdes ser perfeito, como Francisco, como Chico Xavier, como Gandhi, como Buda, vende tudo o que tens, distribui entre os pobres e segue-me. E o jovem, que era dono de muitos tesouros e propriedades, entristece-se e não segue o Messias. Ele nos convida a essa renúncia. Aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz, suporta as tuas provas, renuncia-te a ti mesmo, cura do teu egoísmo e teu orgulho e segue-me. Ele não nos disse que tomaria nossa cruz, que levaria por nós, porque precisamos enfrentar aquele aprendizado. Ele nos disse: Pai nosso,